Sigo protegendo aqueles que matam por mim. Um trago de escravo e controla a fé. Preparando o espírito e o corpo pro que vai vir. Se meu tempo acabar, permaneço aqui. Costa quente ou peito de aço, eu tô blindado de certeza do que eu faço. No nosso caso, um quilo é muito mais pesado que uma tonelada se a gravidade do espaço. O tempo é curto e a certeza é só uma. Transa, bebe, fume, se acabar a gente arruma. Mas, família unida, paz, seja bem-vinda mais. Tome um trago da minha alma, um gole da minha vida. Você vai ver que chapa, dei minha cara tapa. Andei nas ruas da Lapa, vários sumiram do mapa. Mas o mapa também já sumiu de vários. Lugares mudam e responsas viram otários. Tudo se modifica, mas ninguém explica e fica lost. Tipo o cachorro que leva o mijão do poste. É a lei da causa e efeito, a casa cai, o jogo vira. Olha pro futuro, aponta, mira e atira. Proteção dos céus nas ruas onde ando. Confio em Deus, mas grana é o que eu venho buscando. Confio nos meus e sem tempo pra engano. Tenho mil planos, mil manos e um cano duplo debaixo do pano. Cantinho de uísque, fumo pra uns anos. Vou usando o que eu tenho pra trazer o melhor pros meus. Escrevo certo em linhas tortas, pego a minha cota. Conheço o deserto e suas rotas. Com o peso do mundo nas minhas costas, então. Coração de gelo, gatilho mais rápido. Honro o sangue dos meus manos, que se foda tudo então. Vivendo, aprendi a saber quem corre do meu lado. Sigo protegendo aqueles que matam por mim. Um trago destrava e controla a fé. Preparando o espírito e o corpo pro que vai vir. Se meu tempo acabar, permaneço aqui. Sigo protegendo aqueles que matam por mim. Um trago destrava e controla a fé. Preparando o espírito e o corpo pro que vai vir. Se meu tempo acabar, permaneço aqui. Aqueles que matam por mim. Preparando o espírito e o corpo pro que vai vir.